Capítulo 27. Jó continuou a falar. Juro pelo Deus vivo, que tirou de mim meus direitos, pelo Todo-Poderoso, que me encheu a alma de amargura. Enquanto eu viver e tiver o fôlego de Deus nas narinas, meus lábios não pronunciarão maldades e minha língua não falará mentiras. Jamais darei razão a vocês. Defenderei até a morte minha integridade. Afirmarei minha inocência sem hesitar. Por toda a vida, terei a consciência limpa. Que meu inimigo seja castigado como os perversos, e meu adversário como os que praticam o mal. Pois que esperança têm os ímpios quando Deus os elimina, quando ele lhes tira a vida? Acaso Deus lhes ouvirá o clamor quando vier sobre eles o sofrimento? Acaso se alegram no Todo-Poderoso? Podem clamar a Deus a qualquer momento? Eu lhes ensinarei sobre o poder de Deus. Não esconderei nada a respeito do Todo-Poderoso. Vocês, porém, já viram tudo isso, e no entanto dizem essas coisas inúteis. Isto é o que os perversos receberão de Deus. Esta é a herança que o Todo-Poderoso dará aos opressores. Pode ser que tenham grandes famílias, mas seus filhos morrerão em guerras ou de fome. Uma praga eliminará os que sobreviverem, e nem mesmo suas viúvas chorarão por eles. Pode ser que os perversos tenham muita riqueza e acumulem montes de roupas, mas os justos vestirão essas roupas, e os inocentes repartirão essas riquezas. Os perversos constroem casas frágeis, como teias de aranha, precárias como abrigo temporário do vigia. Os perversos são ricos quando vão dormir, mas ao acordar, veem que toda sua riqueza se foi. O terror os encobre, como uma inundação, e são arrastados pelas tempestades da noite. Um vento do leste os carrega e desaparecem. Arranca-os de seu lugar. Sopra violentamente sobre eles sem piedade. Lutam para escapar de seu poder. Então, todos batem palmas e riem deles com desprezo.